Tráfego Salvador, muito boa, 102.3, autorização Brasília, sente da informação, Sierra. 203, Sierra, confere, para autorizado Salvador para Brasília, via Peso Luna 7, nível de voo 360, decola da pistana 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5526, controle Salvador operando na frequência 119.80. Autorizado Brasília, primeira aerovia isolando 7, decola da 360, nível 360, decolando 0 com curva direita, arbor, transição elefa 5526, controle 398-3223. Controle 303, contestamento correto, posição 08, chame pronto. Tamara pronto, 323. Gente, libera direito a estacionar a frequência livre, uma boa noite. Boa Sol Azul 278 Ouro, posição é a 4 Romeu para pushback acionamento. Táxi 278 Ouro autorizado no quadro 3, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi 278 Ouro. Conforme testes on board, Oceanair 6259. 133. 133, passes on board, reduce the taxi until holding point via India holding point, contact the tower 118-195, QNH 018. Connection 08, adjust and via India, how short runway you want to do, and then wind over there 118-95, 6259. Ocean 6259, clear to line up and take off, runway 10, wind 140 degrees, at 09 knots. Clear to line up in radio, Ocean 6259. Line up and take off, runway 10, Ocean 6259. Line up at, well, we're going to stay here for a couple of minutes, okay, and maintain hold short. Roger, call me totally ready for takeoff, Ocean 6259. I call you back when ready, Ocean 6259. Oi, boa noite, Bonus 705 LS, na onda 10. Bonus 705, boa noite, reporte passando externo, baixada travada, ajuste no 08. Vai, bota, 28. Fully ready for departure, Ocean 6259. Roger, maintain holding point, Ocean 6259. O Sol Lantan 3283? Prossiga. O colega vai esperar a gente iniciar o táxi aí? Assim, devido à performance, a perfil de saída é o mesmo e para a performance inferior é preferível que o senhor vá à frente. Não, mas eu vou demorar aqui um pouco ainda, pode liberar ele, deixa ele decolar. Gente, segue táxi conforme autorizado até o pátio, correção, até o ponto de espera 10. Grato aí ao colega da TAM. Isso, nós estamos juntos aí. torre, uma boa, azul 2781, ponto espera 10 como número 2. Azul 2781, mantenha o ponto de espera. Mantém. Paulo Salvador, 3283 para o táxi com 153. O alternado é o Belange, 3 horas de autonomia. Autorizar o táxi até o ponto de espera, via Pátio ou no Índia, no ponto de espera Torre. 118, decimal 95, agente de altímetro na 08. Gente, até o ponto de espera, via Pátio Índia, 295 Torre, 3283. It's line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 6259. Bruno 705 no solo 37, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1. Direito, 21, gol 705. Solo, gol 1705, libera pista. Nós 705, os dois ataques até o ponto de espera. Os dois ataques em Alfa, direto 02 ao portão. Alfa para o 02. Gol 705. 6259, I clear for takeoff runway 10, wind 130 degrees at 09 knots. I clear for depart, runway 10, ocean 6259. Azul 2781, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ah, a minha mantenho no zero, 2781. Então 6259, airborne at 39, call departure control 109 and SO8. Departure control 1188, good night. Azul 2781, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 40 graus, 08 nós. Livre decolagem no 02781. Salvador, 7383, ponto de janela 0 por alto. Só 3283, mantenha o ponto de espera. Mostra. Solo, gol 1705. Gol 705 para si. Essa é a posição 2, né? Sim, 02. Como é que tá apagado aqui? Azul 2781, decolado de 42, chame controle de Salvador em 119.8, bom voo. 119.8.27.81 da Azul, boa noite, até a volta. Mais Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, já pronto para o acionamento ou já acionado? Repita a mensagem? Pronto para o acionamento, Romeu. Frente do acionamento, Romeu, Romeu Golf, reporte pronto para o tag. Na 3283, autorizado a alinhar e manter, pistola 0. Alinhar e manter a 10, 3283. Tá, 3197, aguarde cópia. Agora 3283, ao alinhar decolagem autorizada, pistola 0, vento 140 graus, 07 nós. Já decolado 0132. de um Romeu Funcionário para o bairro com 0422. Romeu, Romeu Golf, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá para ingresso na pista. Autorizado até Papá, vai reportar quando lá, Romeu. Tá, Salvador para da Leão, Antônio Carlos Jobim, via Open November 857, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda e Irumi. Transponder 5536, controle Salvador, opera na frequência 119, decimal 80. Autorizado, nível 360, via Open November 857, decola pistola 0, curva direita. Da El, Leda, Irumi, 5536, transponder, 1980, controle, 3197. Então, 3197, cotejamento correto, está me pronto, posição 09. Passado. 3013, apartamento pronto, Romeu, meu voto. Cotejamento correto, está me pronto, na posição 09. Chamar alta, 3097. Number 2000 Alpha, tax approved via Taxway Papa. Call me red for lineup and takeoff. Roger, call me ready on Taxway Papa. O meu golfe é guarda. O meu golfe, decolagem autorizada, pista 17, vento 140 graus, 08 nós. Isso é a German same position. Romeu Golf, decolado 52, chame controle Salvador em 119.8. 119, Romeu Golf. November 2000 Alpha clear to cross runway 17, call me on taxiway Quebec, runway vacated. November 2000 Alpha, Roger, continue text via taxiway Mike, call me on taxiway Lima. Estacionamento no 9, da 3197. Do posto da 3197, chama para um táxi. Autorizado, chama para o táxi da 3197. Salvador Ground, November 2000 Alpha. Salvador Ground, November 2000 Alpha with you. Yeah. 2000 Alpha, maintain position, taxi Lima, expected to continue attack. Só 3197 do sol. Vai iniciar o puxo de imediato? Agora. Sim. Então, 3197, escuta. Sim. Mantenha a posição um instante, vou... Vai passar um traço agora a sua cauda. Vai pro ponto de espera. Mantenha a posição e aguarde nova autorização para puxo. Tá, mantenha a posição e aguarde a autorização para 3197. November 200 Alpha, approach until holding points via Main April, India holding points, contact the tower 118.95, QNH 1018. India for 10, and over the tower for 2000, QNH 1018. 3197, me escuta? Após a passagem do foco a cauda, autorizado puxa na posição 09. Foco autorizado, Salvador Ground, good evening, go 1099. Go 99, go ahead. 360, so confirm. 1099, here is confirm, flight level 360. Take off 10, right turn. Up, departure left, transition. Then left November, India, Tango, Bravo, Oscar, via Upper Zulu 2-1. After flight, plan rules. Skulk 5544, Salvador Departure 119.8. Okay, 360 to Ponce. Departure on A10, turn right on Arbor, Elampa. And then direct to Nisbo. November, India, Tango, Bravo, Oscar. On OM interceptor upper Zulu 2-1. 5544 for code and 119 just on 8-1099. 1099, I read you back correct about for startup and push the gate 10. I will report from 10, go 1099. November 2000 Alpha, maintain holding point. Muito boa noite, é o gol 1866. 1866, ajuste no 0 no 8. Vento 140 graus, 08 nós, pouso autorizado, pisto no 0. A nível pouso, gol no 866. Para o táxi 3197 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, está na Guarulhos. Ouvi, PAB? Pouso 57. Autorizar táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, lá no ponto de espera torre 118.95, ajuste de altímetro na 08. 08, parte 1 no Índia, ponto de espera 18.95, a torre está 13.97, obrigado, parece. 2000 Alpha, clear to land up and away to runway 10 via taxiway Charlie. Bono 866 no solo em 04, libere a próxima direita, chame controle solo em 121, décima 1. A direita, 211. Alisou na sua escuta. November 2000 Alpha, clear for takeoff, runway 10, wind 140 degrees at 07 knots. Você só confirma a frequência pro gol 866 só? ONU 21, decimal ONU, gol no 866. Nossa. Só. Gol 1866, livrou na sua escuta. Gol 1866, autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, gol 1866. Bono 168, boa noite, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 08. Vai lá. November 2000 Alpha, airborne at 06, call departure control 119.8. 168, pouso autorizado, visto no 0, vento 1, 40 graus, 07 nós. Ligue e pouso, pode. Oi, boa noite, está 3197, visual com boa no final, está pronto. 3197, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Tucano 3197, autorizado a alinhar e manter, pistona zero. E manter, pistona zero, tá 3197. Ground going 0, 9, 9. Let's go ahead and start up on 8 now. 1-0-9, approve the setup and push your report for Jack. Following 1-2-1-1, boa noite. Left-hand direita, 1-0-1, boa noite, 1-1-1-1. 9. Thank you, approve the go 1-0-9. Salvador, boa noite, gol 1168, livrando. Gol 1168, autorizado da Alexandria Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette 06, gol 1168, obrigado. Salvador, boa noite, 705, informação Serra, 380, Galeão. 197, decolagem autorizada, pistona 0, vento 130 graus, 099. Tiro decolagem, está 397, pistona 0. Nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El Leda, Irumi, transponder 5547, controle Salvador, opera na frequência 119.80. Autorizado 360 Galeão, opera novembro 857, 10, direita da El Leda, Irumi. 5547198, vai chamar pushback estacionamento, posição número 2. Posicionamento correto, chame pronto, gol na 3197, decolando 12, chame controle Salvador em 119.8. Grande Red Forest, 3, 197. Tomou. Yes, go 1099. Go 1099, go ahead. Can you confirm to go 1099? How many passengers on board? Okay, we have 168 on board, 3 hours for endurance and alternate campaigns. Glad to thank. Three packs and two holding points. I'm an angel, Indian, who reports from Taxi Tower, 18-95, you and 8-1-0-8. 018, you're taxi 1-8-1-0, and call tower 18-95, and that's 9-1-0-9-9. Quebec na metro, Bola 705.2. Bola 705, aponta a passagem do bug da companhia Calda, autorizado no 02, chame táxi. Pode passar de uma companhia, está autorizado, vai chamar táxi, Bola 705. Good evening, go 1099 on hold the 10 drive to the clock. Go 1099, I clear, to line up and take off, runway 10, wind 140 degrees at 099 knots. Clear, to line up and take off, runway 10, go 1099. Tem guardado a aeronave da companhia ingressando 1, confia? A aeronave já passou, já está até alinhando na cabeceira. Autorizado, 02. Já chamava, sabe? 1099, Avronet 19, call departure control 119.8. 705, 142 a bordo, Guarulhos, 3h20. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste altímetro na 098, só confirme 142, 3h20, confins? Afirmo. Confins não, Guarulhos. Índia, ponto de espera 895, Gol 9, 1705, obrigado, boa noite. Salvador, 1705, ponte espera da 10, boa noite. 1705, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 089. Alinha e decola, 1705.